Puro Esquema, o retorno. Vem com nós. Mais assim nas teclas. Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco, o que ele pensou de roubo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, e o que pensou vaidoso. Assim ó, eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais forte que eu. Quê? E você? Aí eu disse, quer que eu faça um café ou faça minha vida se encaixar na sua? Tem dia, lugar e tem hora. Mas essa é assim nas teclas. É paixão demais. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal bebê, hoje eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado, mas aconteceu, foi mais você que eu. E você? Aí eu disse, quer que eu faça um café ou do café não demorasse tanto.